existe silêncio, aferei logo, repousei. Até que um grito caia sem sentido. Até que um grito caia. Coração é o picadeiro de um circo devastado. O leão e o tigre bocejam. Os trapezistas bebem cachaça. Os trapezistas bebem cachaça. O palhaço apanha as pulgas de uma velhíssima macaca. Só a pequena bailarina, de sorriso delicado, ensaia uma última pirueta sobre o pezinho amputado.